chegou a hora do pau comer. Do pau comer, do pau comer. I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes session. Aí é o fundo Mulatas Tac, que estará sábado e domingo em São Paulo, em suas tão aguardadas temporadas no Brasa. Uma lenda que o Ronca Ronca, o UFM, vem mostrando há muito tempo. E é bom informar que os ingressos, lamentavelmente, estão completamente esgotados para as duas datas. Lato Astaque ao fundo, vamos informando que estamos ao vivo até meia-noite. Bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, no dia 15 de março de 2011. Você pode e deve participar do programa pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. E hoje é a terceira terça-feira comemorativa pelos 5 anos do programa na OIFM. Nandão, nesse exato instante, está cruzando a poça rumo ao velho continente com aquela maletucha grande para trazer entupidinha de discos para o programa. E ao vivo, até meia-noite, nós vamos com a presença de Geneton Moraes Neto, essa lenda do jornalismo brasileiro que aceitou, para nossa felicidade, participar do Jumboteco. Boa noite, Geneton. Por onde a gente começa, cara? Bom, melhor começar com música. Isso. E olha o exagero de me chamar de lenda, pelo amor de Deus. Mas eu acho que uma boa maneira de começar é um pouco puxar um pouco uma sessão nostalgia aqui. E a gente ouviu eu vi esse show, casualmente na época eu morava lá na Inglaterra, e quando você imagina a sensação como um Beatlemaníaco, quando se abriu a cortina e apareceram Paul McCartney, Elton John, Eric Clapton cantando Hey Jude. Essa é a gravação que nós vamos ouvir, o show que você viu. Um concerto beneficente, né, para Montserrat, e foi incrível, porque foi uma chance raríssima assim, de você ver um time de feras como esse tocando num ambiente fechado, né, no teatro. E foi uma chance incrível para mim, como eu disse, como bitomaníaco, eu me senti, voltei à minha adolescência. Então é isso, vamos voltar mais Hey Jude ainda com essa gravação. Olha que espetáculo, hein? Don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Don't let me down. start to make it better. So let it out, let it in. Hey, Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. But don't you know that it's just you? And you do. The movement you need is on your shoulder. Song and make it better. Remember to let her under your skin when you begin to make it better. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Isso aí, meu amigo. É, Yuri, tudo bem, cara? Boa noite, Maurício. Boa noite, Renaton. Boa noite. Produção da Oi FM forte aqui hoje. Todo mundo para tentar ocupar o espaço deixado por Nandão. Então é preciso a gente... Lacuna forte é sempre preenchida. Lacuna grande. Então temos aqui Yuri, Alcir, enfim, a turma forte ocupando a vaga dessa lenda, Nandão do Ronco. Será que ele já chegou lá? Não, não, tá atravessando a poça. Ah, beleza. Não deu muita satisfação não, mas com certeza está atravessando a poça. Yuri, você que está no comando das vinhetas, manda mais uma vez o Otto para o Ronald Vilardo, nosso companheiro do Globo, que escreveu mais uma vez sobre o Ronca Ronca, sobre a UFM essa semana, e citou essa vinheta como sendo realmente uma demonstração de um homem doido, segundo ele. Vamos lá. Mandei. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Quem mandou a música, Otinho, nem foi o Ronca Ronca, foi o Geneton. Nossa ilustre visita de hoje. E, Genoton, veja como você é um cidadão globalizado mesmo, em todos os sentidos da palavra. A primeira mensagem que chega hoje no programa vem da Nova Zelândia, do Wagner, nosso ouvinte toda terça-feira, que ouve o programa lá ao vivo. Incrível. E que trabalhou com você no Fantástico. Ele citou aí alguma... Departamento de arte. Da Globo. Exatamente. Um abraço transatlântico. É, isso aí, o grande Wagner. E disse que quando o Luizinho abandonava a direção do Fantástico, e você assumia, a coisa chegava perto do Ronca Ronca, assim, vamos dizer. Yuri, alguma informação ou não? É, eu acho que teremos aqui uma noite de revelações antológicas. Tô aqui ansioso. Magic Rabbit. Vamos já. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Muita gente perguntando por Nandão e mais uma vez eu vou informar. Nandão, a essa hora, a bordo do Jumboteco 2, cruzando a poça, o Oceano Atlântico, rumo ao Velho Continente. Vai passar lá um mês de férias com a missão de trazer as novas e as velhas especialidades. Os tesouros do Velho Mundo. Exatamente, né? Para o Ronca Ronca e para o FM. A missão da criança é exatamente essa. Então, muita gente perguntando por Nandão, mas ele está lá a serviço. Esqueci de dar dinheiro para ele. Você deu dinheiro para ele? Lógico que não. Para quem saiu de trás da moita nesse exato instante, Ronca Ronca, hoje é terceira terça-feira do mês de março, em que a gente comemora 5 anos do programa aqui na UFM, recebendo Geneton Moraes Neto, que estará com a gente ao vivo até meia-noite. Então, use e abuse da presença dele aqui pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Nós temos uma pauta muito extensa, muito assunto mesmo, vai de futebol, vai Japão, a jornalismo, a música. Começamos com a música, o Paul McCartney no Royal Albert Hall, no show que ele teve o prazer de assistir. Mas também na pauta está o documentário sobre o tempo de exílio de Caetano e Gil em Londres, que já foi mostrado em 3 partes no canal Brasil. Gineton, mais informações, você é o pai da criança, por favor. Vou sonorizar com o Caetano aqui, pode? Ah, claro. É um dos personagens principais do documentário. Bom, eu acho o seguinte, em qualquer profissão, em qualquer atividade, eu acho que a gente deve ter um lema que inspire a gente, né? Não interessa, você pode ser um gari, um astronauta, um presidente da república, um engenheiro, a gente precisa ter um lema para levar adiante as coisas, não cair na mediocridade generalizada, né? Então, o meu eu elegi, poderia ter escolhido qualquer outro lema, mas o meu eu escolhi um para me guiar no jornalismo, que é o seguinte: fazer jornalismo é produzir memória. Então, isso eu acho, por exemplo, que eu fico chocado quando você propõe, às vezes, uma matéria numa reunião de pauta e alguém diz: ah, mas isso já está muito batido, isso já está muito... todo mundo já falou. Eu acho, eu tenho uma fé, eu acho que é inquebrantável, assim, de que você... há sempre alguma coisa nova a ser descoberta. Eu acho até que a crucificação de Jesus Cristo tem que ser investigada de novo. Foi mal contada. Eu acho, eu não entro nessa coisa. É a pior coisa do mundo, o jornalista entediado, que acha que tudo já foi dito e todo mundo sabe tudo, né? Então, eu escolhi... a gente fez esse documentário, eu em parceria com o produtor Jorge Mansur, um documentário chamado Canções do Exílio, em que eu gravei longos depoimentos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, como personagens principais, e a gente também complementou o material com entrevistas com Macalé e com Jorge Maltner. Para quem não sabe, essa nova geração, o Gilberto Gil e Caetano Veloso, eles foram presos em dezembro de 68, logo depois da decretação do AI-5, né? O AI-5 foi um ato que deu ao governo militar na época poderes absolutos. Então houve uma onda de prisões, os dois foram presos, passaram por 3 quartéis aqui no Rio, depois tiveram um período de prisão domiciliar na Bahia e por fim foram para Londres, onde só voltaram no início de 72. E confirmando a minha suspeita de que há sempre alguma coisa nova a ser contada, eles contaram coisas que eu mesmo não sabia, que eu acompanho com razoável atenção a carreira de Gilberto Gil e Caetano Veloso, entre outros. Por exemplo, o Gilberto Gil disse que depois de algum tempo na prisão aqui, é uma cena bem brasileira, pro bem e pro mal isso, um militar procurou o Gilberto Gil na cela e disse: olha, eu tenho um violão em casa, você quer que eu traga o violão para você tocar ou compor alguma coisa? Mas assim, tudo bem, podia trazer o violão. O militar trouxe, ele compôs 4 músicas, uma ele disse que não se lembra, se perdeu na memória, mas 3 outras ele gravou. Uma, aliás, foi tema de uma novela recentemente na TV Globo, né? A música chamada Cérebro Eletrônico. Cérebro Eletrônico. E aí depois, alguns dias depois, para surpresa de Gilberto Gil, o comandante lá do quartel chamou e disse: olha, você se incomodaria de fazer um show para a tropa aqui na segunda-feira, depois do jantar? E o Gilberto Gil fez. É uma cena absolutamente surrealista, porque eu acho que resume um pouco o que é o Brasil, que é essa mistura de brutalidade com delicadeza, né? É uma coisa, por exemplo, quando eles chegaram no quartel, tanto o Gilberto Gil e o Caetano Veloso tiveram a cabeça raspada, com a violência que foi cometida contra eles, né? E semanas depois, o Gilberto disse que começou a se desenvolver com alguns oficiais. Eles não eram acusados rigorosamente, não tinha uma acusação formal, um processo contra eles. Foi uma situação absolutamente surrealista, né? Outra característica do Brasil, né? Essas cenas surrealistas assim, a ponto de eles terem sido enviados para Salvador. E um dia um militar chegou lá, chamou e disse: olha, vocês estão numa situação esquisita aqui, não há uma acusação formal contra vocês, assim, né? Era uma subversão vaga, assim. E eu vou para o Rio conversar lá com as autoridades, o que é que a gente vai fazer com vocês aqui? Então, eles receberam autorização para fazer um show em Salvador, chamado Barra 69, para conseguir dinheiro, né? Que é o disco. É, ele disse que foi um show literalmente para conseguir dinheiro, pagar a passagem e a viagem. E eles terminaram indo embora para Londres. E como há males que vêm para o bem, né? Eles tiveram chance lá, isso é um outro capítulo do documentário, de assistirem a shows assim memoráveis com de gente que jamais naquela época não viria ao Brasil, né? Então, com certeza. Eles viram o último show de Jimi Hendrix, por exemplo. Vamos falar muito disso, segura as pepitas aí. O seu documentário tem como título As Canções do Exílio, uma labareda que lambeu tudo. Esse documentário para televisão já foi mostrado no Canal Brasil, terá uma reprise. Vai ser reprisado e vai virar filme também. Você sabe quando vai ser reprisado? A gente, no segundo semestre, eu não sei exatamente a data, porque a gente está justamente preparando um capítulo inédito, que é o que trata exclusivamente de música, né? E nesse documentário você procurou ouvir essa turma, por exemplo, do quartel? Tem não, registro? Não. O documentário é feito basicamente com as entrevistas dos quatro, Gilberto Gil, Caetano, Macalé e Jorge Malta. Aliás, o subtítulo do documentário, A Labareda que Lambeu Tudo, foi uma frase que o Macalé disse, que ele disse que na hora que o avião pousou aqui no Brasil, eles voltaram no auge do verão, né, em janeiro de 72. A lembrança que ele guardou, quando abriu a porta do avião, eles tinham saído frio de Londres, foi de uma labareda que tivesse lambido tudo, aquele calor do verão brasileiro. Então isso aí a gente usou como título do documentário. E a gente vai usar, para ilustrar exatamente essa conversa com o Genton sobre o documentário e sobre outras informações que ele vai trazer, alguns discos, como por exemplo, esse aqui, ao fundo, do Caetano. Que o próprio Caetano diz é que, mesmo ainda não estando em cana, ele já se sentia preso em Salvador e fez esse disco sob um clima muito ruim para criar mesmo. Em Salvador, na verdade, ele estava em regime de prisão domiciliar. Eles tinham que se apresentar todo dia à polícia e até que se resolvesse a situação de eles poderem sair do Brasil, né? E esse disco aí que a gente está ouvindo, ele gravou em Londres. É o outro que o Capa Branca. Esse foi o primeiro disco que ele gravou em Londres. Esse é o disco gravado em Londres, que ele também não gosta. Ele acha que estava um tom deprimido. A onda era a mesma do disco branco, né? Ao contrário de Gilberto Gil, que disse que em Londres ele conviveu muito melhor do que Caetano Veloso com as ausências brasileiras, né? Então ele diz lá que meio chutou, como é? O pé da jaca, né? O pau da barraca. Lá em Londres. Ao contrário de Caetano Veloso, que estava deprimido e que estava precisando voltar ao Brasil. If you feel the weight, you'll never be late. Genton, os seus 5 anos como correspondente em Londres ajudaram para você ir atrás dessas informações deles lá? Não, nesse caso específico aí a gente fez uma opção radical de fazer um documentário em que é basicamente eles falando para a câmera, entendeu? Não teve gravações lá em Londres, a gente fez aqui no Brasil. E foi uma maneira também de protestar, entre aspas, contra essa obsessão que generalizara de que ninguém pode falar por mais de 15 segundos, que é interrompido imediatamente, ou por outra pessoa, ou seja lá por que foi. Então a gente fez esse documentário a falas, que duram 12 minutos, e é uma coisa proposital. A gente fez a primeira meia hora, na verdade, do documentário. Eu fiz um texto que eu não tive coragem de ler, porque eu não sou um bom locutor, mas eu chamei o Pereio, o Paulo César Pereio, que faz meio o alter ego meu, vamos dizer assim, lá. Então ele deu um show de bola lendo, é uma grande voz, né? Então ele faz um discurso justamente contra essa obsessão pela velocidade, pelos cortes rápidos, né? Então a gente fez questão de que os personagens contassem histórias com todos os detalhes. Então a gente ouve, por exemplo, Caetano Veloso contando uma história que é inacreditável. Aliás, a gente podia fazer um apelo aqui, que ele disse o seguinte, que gravou, ele conseguiu autorização para fazer uma viagem ao Brasil para ver a festa dos 40 anos do casamento dos pais. E quando ele desceu, foi uma viagem negociada com os militares e tal. Quando ele pisou aqui no solo brasileiro, imediatamente ele foi preso na porta do avião de novo e foi levado para um interrogatório aqui na Avenida Presidente Vargas, aqui no Rio, pelos militares. E ele tem uma lembrança clara de que esse interrogatório foi gravado. E ele pergunta no documentário: por onde andará essa fita? Vamos lançar. Então, quem tiver aí um avô que tenha sido que tenha feito interrogatório, um ex-militar, aposentado, sei lá. E se encontrar selo Oi Música, pode lançar isso como disco, como lançamento. Com certeza. Não é? Porque é uma preciosidade. Em busca desse tesouro perdido. Isso deve estar na... Eu imagino que ninguém tenha apagado essa gravação, porque ele já era um cantor famoso na época. Ou não. Agora me veio Olha, a nossa audiência, Yuri, deve ser informada que nós hoje estamos navegando dentro da bula proposta pelo Genton. Claro. Nós vamos falar para Meirelles. Nós temos hoje o Genton aqui ao vivo até meia-noite. contando mais história com o Walt Disney. Então hoje será só até meia-noite. Literalmente um programa como eu já ameaço a fazer há 5 anos aqui no UFM. Oh. Que praticamente você não vai ouvir música. Então prepare o guardanapo, aquele suquinho, enfim. Tá liberado. Tá. Mas liberado. Aí, Genetor, me lembra a história do Paul McCartney que você pediu para começar o programa de hoje. Paul McCartney, quando foi gravar Band on the Run em Lagos, na Nigéria, ele começou as sessões lá, e com aquela ingresia lá do Fela Kuti, não sei o que, babá. E aí, num belo dia, já com algumas gravações realizadas, foi passear. Perdeu. Foi passear. Chegou uma turma e levou as gravações que ele tinha. Sumiram as primeiras gravações do Band on the Run. Que é uma obra-prima, né? E Gatuno de plantão. E que, certamente, a fita foi apagada. Porque, por mais que a rapaziada que levou tivesse a desconfiança daquele cidadão branquelo ser o alguém que ele conhecia, ele quer a fita ali pra gravar um... Ziriguidum, alguma coisa assim, né? Mas nessa gravação, o Caetano Veloso diz que uma das coisas que pediram a ele, e uma situação completamente louca, né? Foi que ele compusesse uma música em homenagem à Transamazônica, que era aquela rodovia que os militares tinham aberto. Então os militares disseram, para negociar essa permanência dele aqui, disseram, olha, você não pode cortar o cabelo nem a barba para não parecer que tenha sido submetido a alguma violência, e vai ficar como está. Você vai ter que fazer duas apresentações na TV, e ele fez, uma delas no programa do Chacrinha, e compôs uma música louvando a Transamazônica. Foi aí que ele disse que não era, era impossível, não podia, não é assim que se faz música, né, naquela hora. E ele não fez, e essa gravação foi feita. Eu entrei em contato aqui com o Comando Militar do Leste hoje, aproveitando os ares democráticos, né? Então eu mandei um e-mail, eles me pediram para mandar um e-mail explicando. Eu mandei, dizendo, olha, houve um interrogatório, a gente tem gravado o Caetano Veloso dizendo que foi... Essa fita existe, você poderia dar uma busca, ver se existe. Aí eu recebi um e-mail que é uma pérola de concisão. Eles dizendo, não há registro desse evento aqui. É um evento, é isso aí. É um evento que pode virar um disco. Sim, no evento pode ser, no sentido artístico. Ronca, ronca. Yuri, vamos enviar uma saudação especial para o André Nader, de Teresópolis. Aloha! Exatamente, que Nader, segura a sua mariola e procure amanhã o áudio do programa no site da Oi FM. Porque parece que as ondas sonoras... O fluxo não está chegando na até região... Até Floripa. Na região serrana, não, Teresópolis. Ah, Teresópolis. Oi FM. lá em Londres, muitas coisas importantes cercavam a gente, né? Aquela atmosfera toda, vibes, vibrations, everything. E é claro, por causa dos Beatles e dos Rolling Stones, e aquela coisa toda, Jimmy, e todos eles tinham transitado por lá, tinham passado, ali tinha sido o local de trabalho deles. Então aquilo tudo era muito importante para nós, respirar aquele ar, ficar ali, ver aquelas coisas em Chelsea, ver a King's Road, ver Carnaby Street, tudo isso, folclore, evidente. Claro, a gente era um pouco turista lá. Mas tinha o lado do trabalho também, tinha as coisas que a gente tinha que ver. E uma das coisas que eu realmente vi e gostei, fiquei amando e querendo estar perto, fazer do mesmo jeito, foi o Steve Winwood, do Traffic, um garoto maravilhoso, de quem eu vou cantar uma música agora que se chama I Can't Find My Way Home. Donato, eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Donatão, é mole ou não? Devidamente apresentado pelo próprio Gil. aqui é um clássico de Steve Winwood, Can't Find My Way Home, gravado pela banda que o Steve Winwood fez com Eric Clapton, com Ginger Baker, Blind Faith, o Rick Gretsch, ultra mega espetacular, baixista que tocou com Family e outras tantas lendas da música. Imagina, Tom, com Steve Winwood e o Gil ao fundo, dá uma passadinha nessas informações que você teve a respeito dos shows que essa rapaziada presenciou no tempo de exílio. Quanto tempo foi o exílio, exatamente? Durou cerca de 2 anos e meio. Eles foram presos em dezembro de 68, né? Passaram uma temporada aqui no Rio. Passaram a temporada, parece até que estavam de férias, estavam em quartéis aqui no Rio, em 3 quartéis. Depois foram transferidos para Salvador, onde ficaram em regime de prisão domiciliar. E em junho de 69, eles viajaram, foram para a Inglaterra. E um dos motivos da escolha da Inglaterra foi um motivo musical, né? Porque o Caetano disse que eles chegaram a passar por Paris, mas com Guilherme Araújo, que era o empresário na época, né? E ele tem lembrança de que eles, meio cabeludos, e Gilberto Gil, o fato de ser negro e tal, de vez em quando eles iam revistar, a polícia, eram incomodados pela polícia e tudo, então eles tiveram... E ele não tinha uma imagem boa, é engraçado isso que ele disse, não tinha uma imagem boa de Londres, porque tinha estado uma vez lá, e ele achou aquela coisa triste, cinzenta, uma cidade, ele achou... A primeira impressão, ele disse uma frase até, que ele se arrepende até hoje, ele falou, eu jamais moraria aqui, quando ele foi a primeira vez a Londres, né? Mas aí depois, Londres é aquela cidade que vai conquistando você também aos poucos, né? Paris tem aquela exuberância, aquela beleza que você fica de queixo caído. Londres talvez não tenha tanto quanto Paris, mas aí é uma cidade que vai conquistando você. Você curtiu os seus 5 anos em Londres? É, eu passei de uma temporada 3 anos e meio e outra 1 ano e meio. Eu gosto muitíssimo de Londres, assim, não tive nenhum. Em Paris é engraçado. Descobrindo, né, Renato? Você tem que ir descobrindo Londres, né? Uma cidade muito... Tem uma diferença, né? Os franceses melhoraram, eu soube ultimamente, assim, mas para que às vezes aquele mau humor do francês, assim, às vezes, às vezes irritava um pouco, mas eu tive experiência, assim, para mim, pessoalmente, assim, que foram inesquecíveis lá em Paris, por exemplo. Eu fui meio na aventura, a primeira vez que eu saí de casa, eu tinha 20 e poucos anos, fui naquela curiosidade, como todo nordestino normalmente vem de Pernambuco, da Bahia aqui para o Sudeste. Eu fui radical, fui direto para Paris. Então, preferi, eu digo, depois eu vou para o Rio. Resolvi, peguei um avião, fui para Paris, meio para arriscar. Lá eu fui, isso é o lado B da história, né? Lá eu fui camareiro de hotel, lá no Cartier Latam. Fui motorista de madame, de uma família rica lá. Tudo que, é que a gente não faz para pagar um almoço, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu estudei cinema, consegui me matricular lá. Só que eu descobri logo que eu não tinha vocação acadêmica, assim, para fazer uma tese sobre cinema. Mas eu fui, apresentei uma tese sobre cinema novo, Glauber Rocha. As pessoas diziam, o francês adora terceiro mundo, subdesenvolvimento, pobreza, nordestino. Então, se você fizer uma tese sobre isso, você vai ter grandes chances de ser aceito na universidade. E eu fui. Fiz uma tese sobre cinema e subdesenvolvimento, que hoje, pensando bem, daria um artigo, talvez, interessante, mas eu não teria fôlego para escrever uma tese. E os franceses são, aqui faz parte do espírito francês, aquela obsessão, são teóricos demais para o gosto de um subdesenvolvido, como eu era, né, e sou. Então, eu digo, não, eu preferia fazer cinema, eu não queria fazer tese sobre cinema. Mas eu tive a chance de conhecer Glauber Rocha, por exemplo. Foi um encontro, assim, inesquecível. Foi a última, foi ele, no ano em que ele morreu, 1981, no início do ano, ele foi lá em Paris, apresentou o filme dele, A Idade da Terra, para os críticos franceses. Era uma sessão privê, aqueles franceses com aquela cara meio entediada de crítico do Cahiers do Cinema, com aqueles caras com aqueles capotes, assim. A gente lá, eu e um amigo meu que estava no cinema também, meio de bicão lá no meio, que o Glauber Rocha falou, não, vocês vão lá, gente, vocês entram não, e vêm. E eu me lembro que teve uma cena, assim, que foi incrível, que o amigo, a gente estava no pátio, assim, do cinema, era um sábado pela manhã, aqueles franceses todos, o Glauber Rocha, aí quando eu fui apresentado a ele, o amigo meu disse, aqui, eu falei com você, ele estuda cinema com a gente, aí com aquele sotaque, o Glauber Rocha, bem acentuado, mais do que o meu, né? Ele disse, chegou no pátio do cinema e falou, olha aqui, a juventude brasileira estudando cinema em Paris, isso me interessa. Aí ficou apontando pra gente, a gente morrendo de vergonha lá, eu querendo. Mas ele fez aquele tom, aquele discurso lá. Verborrágico. Né? Mas aí foi bom, aquela coisa animadora, épica. Isso faz falta ao Brasil, eu acho, tremendamente. Essa coisa, essa visão épica e grandiosa, aqueles sonhos grandiosos pro Brasil, né? Eu acho que a gente caiu, às vezes, isso é um fenômeno mundial também, né? Tá numa época, a gente tá vendo uma época meio medíocre, né? Uma vez eu estava lendo recentemente um artigo em que um autor dizia que nos anos 70 foi uma época medíocre, porque foi a era do Nixon no lugar do Kennedy, do Paulo VI no lugar do João XXIII, do Brezhnev na União Soviética no lugar do Khrushchev. Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso agora de novo, né? Assim, quem é o Papa? Alguém ouviu falar do Papa? Eu não sei. Essa coisa sumiu, não tem aquela figura, aquelas coisas. Então, aquela época meio todo mundo quieto, aquela... Eu não sei, igual, é difícil localizar historicamente. Não, isso tudo que você está falando, a gente pode concentrar em alguns assuntos que a gente levanta aqui no Ronca Ronca só na UFM há 5 anos. Se a gente puxar a coisa para música e para música recente brasileira, com as ausências de Júlio Barroso, de Renato Russo, de Cazuza e de outros tantos, que, independente de você gostar ou não, foram pessoas que movimentaram, que ousaram, que deram com a cara na maré contrária. Exatamente. E se colocaram de uma maneira muito clara dentro dessa situação toda. E hoje, como você está falando, esse tipo de gente que tem uma opinião, que tem algo para dizer, mesmo que seja contrário ao que a maioria espera, cada vez esse pessoal vai sumindo. Como o Cosme Damião não tem mais, qualquer dia, né? Essas festas tradicionais que antigamente a gente tinha na cidade, isso vai sumindo. Um amigo meu, que é meio, talvez um pouco paranoico, mas ele dizia: eu tenho certeza de que existe uma conspiração mundial da mediocridade. É mais ou menos aquela coisa que você dizia: eles estão entre nós, entendeu? Eu tô convencido. Sabe que eu terminei me convencendo disso? Eu achava que ele estava meio paranoico quando dizia isso, mas hoje eu me convenci totalmente de que existe essa conspiração mundial da mediocridade e eles venceram. Pois é, mas o contraponto a isso que o Geneton está falando, aliás, vamos informar para quem chegou agora o Ronca Ronca, para quem saiu de trás da moita, estamos ao vivo até meia-noite, diretamente do estúdio da UFM no Rio de Janeiro, contando com a presença de Geneton Moraes Neto. Então nós temos o e-mail escancarado para a nossa audiência, usar e abusar, dessa criança aqui hoje com a gente, roncaronca@oifm.com.br. E os assuntos vão ser assim, é que nem um... É rodízio. É exatamente, é picanha, depois vem o coraçãozinho, depois vem não sei o quê, o negócio é frenético. O cardápio tá cheio hoje. Né? O cardápio é cheio e nós vamos assim, ao vivo, até meia-noite. E aqui ao fundo está o disco do Gil, gravado em Londres, e que recentemente o Ben, o filho dele, esteve aqui. E nós perguntamos sobre a utilização de guitarra, que teria sido feita pelo Mick Ronson, guitarrista do Bowie, contada pelo produtor do disco. E o esclarecimento? E o Ben disse que... O Gil disse que não tem guitarra no disco. Opa! Aí depois, quando o Ben esteve aqui com o Tono, eu falei: pô, chega lá pro teu pai e fala que tem guitarra. Pergunta se foi o Mick Ronson mesmo. O Ben foi e perguntou e falou assim: eu acho que teve guitarra mesmo. Então, musicalmente, Geneton, as lembranças são meio sombrias, concorda? Né? Às vezes nem sempre. A estrada, quanto mais longa vai ficando, exatamente, as lembranças às vezes vão ficando mais enevoadas. Né? Yuri, por falar em sotaque, tem o nosso queridíssimo Frederico, Fred04, para dar um clima Recife, a presença desse cidadão, exatamente, deve estar em Fred, Frederico. Yuri... Tá aqui. Olha ele. Aí, galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred04 do Mundo Livre SA. E é uma honra para mim estar colaborando mais uma vez para esse que é um dos melhores canais, um dos melhores programas de toda a frequência modulada e todas as frequências de todos os planetas, de todo o universo. Valeu aí, Ronca Ronca, e longa vida e muita energia, como sempre. Falou. Makes room for my mind to get inside the magic room of Dionysius' house. Time is over, war is over. I am safe and sound. I live and love, I drink and eat. I can leap and bound. Now I am dying all my life away, as well as I am being reborn day after day. Mm-hmm. Imagina, Tom, nós fomos a Paris, fomos a Londres e não falamos dos shows que o Caetano e o Gil... e vai ser assim até meia-noite. É. De um assunto a gente cai em outro e não fala do que era para falar. Pois é, o show, um dos capítulos, um capítulo extra, aliás, desse documentário que a gente vem fazendo, chamado Canções do Exílio, trata exatamente da experiência que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil tiveram lá na Inglaterra, de ver shows que, com o tempo, tomaram uma dimensão histórica. Assim. Então, por exemplo, assim que chegaram, eles viram uma apresentação do John Lennon, que estava acabando de... Os Beatles já estavam ali no final, né? Isso foi no final de 69. E eles foram ver uma apresentação quase alternativa. Eles disseram que o teatro não estava nem cheio. Foi aqueles shows meio quase, até o Caetano Veloso, quase amador o show. Mas o elenco, vocês imaginam, quando abriu a cortina, estava John Lennon, George Harrison, Eric Clapton. Eles estavam fazendo um show, também foi um show beneficente. E aquela experiência de você ver ali aqueles ídolos sem a grande massa. É, né? E sem a grandiosidade que ele esperava. Então ele até disse que faz um comentário interessante, que a gente aqui no Terceiro Mundo e tal, mais ainda naquela época do que hoje, tinha a tendência de ver tudo que vinha de lá, nessa área de showbiz, como uma coisa perfeita, grandiosa, inacessível, né? E ali ele disse até meio humanizou até a relação dele, porque ele estava ali na cara vendo o John Lennon ali, mas ele disse, até o Gilberto Gil brinca, dizendo, foi engraçado ver o John Lennon fazendo de conta que era humano. Facinha. Tocando ali no palco, do ladinho. Fazendo um show meio improvisado, meio precário ali, entendeu? Um adiamo. É, quase isso. E depois eles viram também aquele que foi a última grande apresentação do Jimi Hendrix, né? Uhum. Que foi um privilégio, foi engraçado porque nessa apresentação o Jimi Hendrix tinha tocado em Woodstock um ano antes a famosíssima versão do hino nacional americano, com aquela guitarra distorcida, que foi um momento impactante. E ele fez uma surpresa lá para o público inglês e ele começou a apresentação tocando uma versão do hino britânico, né, do God Save the Queen. Ele deu salve à rainha, também com a guitarra completamente distorcida. Você pode imaginar o impacto que teve isso. E Gilberto Gil, por exemplo, que é um exímio violonista, né? E eles têm a lembrança que eles chegaram a ser apresentados, inclusive, a Gilberto Gil, com aquela... ao Jimi Hendrix, aliás. Uhum. E eles tiveram acesso ao palco lá, aos bastidores. E o Caetano Veloso faz um comentário curioso, que ele diz que a imagem que ele tinha do Jimi Hendrix era uma imagem meio soturna, naquelas fotos, ele meio sério, assim. E quando ele viu, assim, com aquela roupa colorida, mastigando chiclete, com aquela ginga... aquela ginga mulata. Então o Caetano Veloso, ao comentário que ele fez, ele virou para os Gilberto e falou, parece aqueles caras de Santo Amaro, da purificação, um negão de Santo Amaro. Ele disse o do Jimi Hendrix. Jimi Hendrix na Ilha de White. É isso. Em resumo, e eles viram, além desses dois shows, né, do Jimi Hendrix e do... Eles viram também o show do John Lennon, viram o Bob Dylan, uhum, que foi uma da primeira apresentação depois daquele acidente que ele teve de motocicleta, passou uns anos recluso, e foi uma apresentação cercada mapa, de grande expectativa. Foi até meio o anticlímax, ele disse, a apresentação, não foi aquela coisa que todo mundo esperava, né? E, por fim, aí sim, foi a descoberta que, inclusive, mexeu até no modo de Caetano Veloso se apresentar no palco, foi a experiência de ver pela primeira vez os Rolling Stones no auge, e o Mick Jagger, a figura dele no palco, como você imagina na época, né? E aquela guitarra suja, meio destruindo tudo que os outros guitarristas faziam. Ele fala os solos lá de guitarra. Aquilo ali teve um impacto muito forte. Ele falou que isso, eles eram mais ligados aos Beatles quando estavam no Brasil. Mas aquela descoberta da sujeira, entre aspas, dos Rolling Stones ali, foi um impacto muito forte nos dois. Gilberto Gil e Caetano Veloso. Essa comunidade brasileira que esteve na Ilha de White até hoje é uma lenda, é um mito praticamente. É. Quem realmente estava lá? Aparece uma turma no documentário da Ilha de White, o Gil aparece na frente, não sei o quê. Você chegou à conclusão de quais eram os componentes dessa patotinha lá? Não cheguei a investigar. Eu sei que o Jorge Maltner, por exemplo, não estava. Ele conta que não, que é uma... É aquela, é, esses grandes acontecimentos quando acontecem, com a tendência durante o... É como a Copa de 50, a final da Copa de 50, que dizem que se todo mundo que disse que estava lá realmente estava, não cabia gente no Maracanã, tanta gente no Maracanã. Todo mundo tem alguém que, ah, eu estava na Copa de 50. Esses eventos também, o Woodstock e tal, aparece sempre mais gente do que realmente esteve, né? Mas essa turma brasileira não, ali... Não, estava, aí estava. Porque aí tem, além de ter o registro visual, foi uma coisa marcante para a carreira dos dois, né? E, mas mais ainda, eu diria, até pelo menos a partir dos depoimentos que eles gravaram para esse documentário da gente, eu acho que uma coisa forte que ficou foi essa dimensão humana, vamos dizer assim, de ídolos inalcançáveis, né? Você vê o John Lennon num palco, numa plateia pela metade, não tá? Foi um show quase que não foi anunciado, assim, então eles tiveram a sorte de ver, e você vê o Eric Clapton tocando ali, o George Harrison, ele falou quase metade dos Beatles, né, estavam ali. Os Beatles ainda não tinham se separado oficialmente, né? O Abbey Road, que é uma... Eu sou suspeito para falar, porque realmente eu sou um bitomaníaco, assim, desde quase criança, mas eu acho que é o melhor disco produzido pela música pop, pelo menos pro meu gosto pessoal, e... E é engraçado que uma vez... Vamos falar de George Martin... Ah, sim, daqui a pouco. É. Senão a gente vai desviar de novo o assunto. Ô Yuri, você, enquanto é coordenador de programação a nível de gente, sobretudo, de radialista, não poderia encupridar, dar um extended play nesse ronca-ronca de hoje, de umas 2 horas, para que o Genetão possa contar todas as histórias? Olha, nós ainda não entramos... Ainda não, olha só, hein? Não entramos na segunda hora ainda. Não entramos na segunda hora e nós ainda não entramos no que é o jornalismo hoje para ele. Para quem está chegando agora, o Ronca Ronca, nós estamos ao vivo até meia-noite com o Geneton Moraes Neto. Plantão. Então, use e abuse dele através do e-mail roncaronca@oifm.com.br. Na hora que a gente morder essa pauta, o jornalismo hoje, através de todos os seus acepipes tecnológicos, aí o negócio, a labareda vai lamber tudo. Com certeza. Entendi, ó, faltam 2 minutos para a gente partir para Bolívia. E agora? Faz o quê? Agora? A gente segue aqui? Vamos aproveitar o seguinte. Além do Geneton, nós temos outros assuntos interessantes para o programa. Por exemplo, vamos lançar agora, Yuri. Nós temos 2 promoções. Opa! De artistas que nós vamos mostrar ainda no programa de hoje. Nós temos uma promoção com o grupo Le Pops, que a gente já mostrou aqui. Temos uma outra música da rapaziada Na Agulha, que se apresenta amanhã, dia 16, quarta-feira, no espaço Sérgio Porto, né? Sérgio Porto, no Maitá. Certo? Nós temos 3 ingressos duplos para Le Pops amanhã no Sérgio Porto, para quem participar do programa, dizendo eu quero ir ao Le Pops amanhã no Sérgio Porto. São 3 ingressos duplos para amanhã. E vamos informar que o projeto Viva Voz do Oi Futuro de Ipanema traz, nesse próximo fim de semana, dando sequência ao Marcelo Genesi do fim de semana passado... Uma conterrânea. Exatamente. Fale sobre ela, então. Queridíssima Márcia Castro, está vindo aí para alegrar a cidade do Rio de Janeiro com um show. Eu já assisti o show em São Paulo, muito bacana. Ela vai tocar músicas do último disco dela, Pecadinho, disco incrível. Como é o título? Pecadinho. Entendi. Como toda boa baiana, uma leve dose de safadeza enrustida. Então, a Márcia Castro se apresenta sexta, sábado e domingo no Oi Futuro Ipanema, dentro do projeto Viva Voz. Viva Voz. A promoção eu vou fazer amanhã no site roncaronca.com.br, onde estará a relação completa das músicas de hoje. Porque senão é muita informação aqui para a estrutura do Ronca Ronca. O negócio aqui está fervilhando. O Alcir vai dar uma apertadinha, né? E nós vamos cair para a Bolívia e voltamos em seguida com o Geneton ao vivo. E aí, aqui quem está falando é o Nando Reis e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Ronca Ronca. Met a woman in a bar. Told her I was hard to get to know. Near about impossible to forget. me. Besides Texas. New Year. And I forget. Does that mean big? Small. And I'm sitting tastes like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have to a voice of reason. Eu estava dando uma olhada aqui nos e-mails espetaculares que estão chegando para o programa de hoje. Eu não sei nem se deu buraco. Deu buraco aqui, ou seja, de uma faixa para outra? Não, né? Acho que deu um... Entrou direto, dub, né? É o dub, dub, aqui, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub. Ah, é. Tum, tum, tum. É. Rapaz, esse é um disco de tirar pica-pau do oco. É o Jamie XX do XX, que dizem está confirmadíssimo no Rock in Rio. Pois é. Procede a informação, Yuri? Procede. Remixando I'm New Here, o clássico do Gil Scott Heron lançado ano passado. Olha isso, essa criança pegou muito forte, cara, muito forte. Um dos nossos representantes na terra do Geneton, o Limone, diz o seguinte: Malval Recife te saúda. Limone, nosso companheiro, né? Isso, de rede, isso, né? Isso, isso. O programa tá lindo. Que momento. Que representante da terrinha você arrumou. Abraço para vocês. Abraço, Yuri. Se der, toca Hortinho, que o Yuri adora e eu também. Já mostramos muito. Hortinho se apresenta daqui a... Dia 24. Terça-feira que vem, dia 22. A gente vai falar muito do Hortinho, fazer promoção. Enfim, vamos encher a sacolinha do Hortinho. Outra informação interessante aqui do Marcelo. É, infelizmente, acabo de concordar com a ideia do plano de mediocridade ter dominado as diversas esferas da vida coletiva, política, arte e mercado, música e mercado, academia, onde acabei me metendo. Bem também nas discussões que rolam no Tico-Tico meses atrás, as novas vozes da música brasileira e voos solos, que eu não sei o que, é só para provocar, tá bom, provocou. Tem um quê de psicologia aí, né? É verdade. Dependência terapêutica. O Medela, programaço, Valadão, pergunta aí pro Zé Pernambuco se o DVD... O Zé Pernambuco é o Geneton, Moraes Neto. Olha só. Obrigado pelo apelido. Olha a intimidade da nossa audiência. Programaço Valadão, pergunta aí pro Zé Pernambuco se o DVD do documentário está ao alcance dos pobres mortais. Sabe como é? Ir direitinho para aquela coleção de pérolas na estante abóbora. Vou voltar a fita aqui, Yuri. Opa. Ir direitinho para aquela coleção de pérolas na estante abóbora. Marcos André Mendela, o DVD, como é que está a história? Sim, por hora a gente ainda continua editando esse capítulo extra do documentário, mas vai sair o DVD. O documentário foi coproduzido pelo Canal Brasil e pela Multipress Digital, e ainda esse ano eu posso garantir que vai sair o DVD, inclusive com extras, com trechos, poucos aliás, que não foram usados, né? Porque a gente fez 3 programa de 50 minutos, estamos editando outro de 50 minutos, ou seja, quase uma enciclopédia sobre o exílio dos baianos, mas vai sair o DVD. E você tem uma programação, Jonathan, de quando ele vai ser exibido na TV? Não, ainda não foi marcada a data da reexibição. O filme foi inscrito no Festival de Pernambuco, né? Nesse momento deve estar passando pela seleção lá, a gente não sabe ainda se ele vai ser selecionado ou não, vai ser anunciado no início de abril. Vai ser anunciada a lista dos filmes escolhidos, então, mas independentemente do filme ser ou não escolhido do Festival de Pernambuco, ele vai. E a gente está pensando o seguinte: ressuscitar um pouco uma coisa que existia antigamente, que era o famoso circuito universitário, né? Que as pessoas faziam shows de música, universidade, com debate, sem cobrança de ingresso. Mas não existe uma universidade na lista das 100 melhores no planeta. Pois é. Está na hora de essa gente bronzeada mostrar seu valor, né? A gente voltar a agitar as universidades e tal, e criar aquele circuito universitário que era interessante, você levar filmes para serem exibidos e debatidos, shows e tal. Antigamente era... É engraçado isso, né? Outro dia eu estava conversando sobre isso. É engraçado ou você quer que a gente chore? Não, é triste, mas engraçado assim. Na época do quando existia o regime militar, você chegava numa banca. Eu acho que você, quando se sente pressionado, eu acho que produz, né? Mais. Então com você certeza. Chegava numa banca de revista. Eu me lembro quando eu estudava na faculdade, eu fazia jornalismo lá na Universidade Católica de Pernambuco. Então a gente chegava na banca de revista, tinha o Pasquim, Opinião, Movimento, um jornal chamado Crítica. Hoje. Você chega numa banca de revista, parece que transformaram as bancas de revista e o jornalismo em geral num escritório, num consultório de endocrinologia, né? É todo mundo querendo ensinar você a emagrecer. Eu não quero emagrecer. Isso aí. Olha, o contraponto disso é a pauta sobre o jornalismo que nós vamos falar a seguir. Mas para mais uma confirmação da globalização do programa, nós começamos com o primeiro e-mail vindo da Nova Zelândia, de Auckland, do Wagner. E nós vamos mandar um abraço para o Marcelo de Bruxelas, toda terça-feira sintonizado na UFM e no Ronca Ronca, tá bom? Não? UFM Ronca Ronca. Because if I knew where cover was, I would stay there and never have to run for it. Not running for my life, because I have to be running for something. Vá, se mande, junte tudo que você puder levar. Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. E o pintor de rua que anda só, desenha maluquice em seu lençol. Negro amor. jogando fora, levando os cobertores. E agora até o tapete sem você voou e não tem mais nada, negro amor. Vagabundo esmola pela rua, vestindo a mesma roupa que foi sua. Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. E não tem mais nada, negro amor. Dá pra cantar junto, hein, Yuri? São Lobo, não, falamos em Bob Dylan. A Estagal que encerrou terça-feira passada a edição do Ronca Ronca com um compacto espetacular de 71, logo depois dela ter ido visitar o Gil e o Caetano em Londres com a música do Roberto Carlos, Sua Estupidez. Olha só, a participação da nossa audiência através do e-mail roncaronca@ufm.com está espetacular. O Maurício Vilela, de São Paulo, manda um e-mail muito grande. Xará, a gente tem que ter mais atenção ao seu e-mail, muito bacana mesmo. Mas ele termina assim, rapidamente: não gostaria que o Ronca possa um dia se massificar. Espero que o programa continue apresentando esse tipo de material, não sei o que, blá, blá, blá. Yuri, você como coordenador de programação e da UFM, você acha que existe a possibilidade do Ronca Ronca se massificar, de acordo com tudo isso que a gente está falando de mal que acontece no Brasa? Eu acho que em primeiro lugar, massificou, acabou, né? Isso. A gente não faz produto enlatado aqui, né, Maurício? É isso aí, Xará. Xará de São Paulo. Aliás, o Ronca Ronca, uma informação de primeiríssimo, hein? Ronca Ronca é dia 29 de março, edição saideira do mês comemorativo aos 5 anos do programa aqui na UFM, será em São Paulo com uma atração muito especial para a nossa audiência. Mas o mesmo Maurício termina: Geneton, parabéns, você realmente é brilhante. Aí pontinho, pontinho, pontinho, pontinho, pontinho, pontinho, pontinho, porque ele diz que você... Você leu, eu li para você. Apesar de você não ser, mas eu... Mas enfim, que situação. As pessoas são muito sinceras, né? Isso impróprias para o horário. Esqueça os mortos que eles não levantam mais. O vagabundo esmola pela rua, vestindo a mesma roupa que foi sua. A Ariane chegou a 15 minutos no Jumboteco e pode dizer que o Ronca Ronca está totalmente excelente, que é o nome do programa do nosso colega Paulo Bonfá. Paulo Bonfá. Infelizmente a gente não ouve aqui, ou felizmente, né, porque temos aqui a companhia esportiva dos Rockbolas. Pois é, mas isso é interessante, Yuri, você levantou, porque determinados programas na UFM são em rede e outros vão para suas respectivas praças. Respectivas, né? Praças. Mas todos eles estão disponíveis através da internet. No site, com certeza. Você acessar... pode ouvir a Lorena, você pode ouvir o Roger em Recife, o Zé Flávio em São Paulo. Basta entrar no ufm.com.br, procurar a praça onde o programa vai. E ali você ouve o programa ao vivo. Tá tudo lá. E se não ouvir ao vivo, ouve tem um arquivo. O arquivo de áudio. Com certeza. Exatamente. Isso foi que o Ronald Vilardo falou no espaço dele no Globo. De como hoje os programas de rádio podem ser acessados mesmo que você não esteja na hora conectado a ele. Vantagens do mundo moderno, né, Geneton? É isso aí. Internet subverteu tudo. E esse mundo moderno a gente vai falar dele daqui a pouquinho, Geneton. Tá bom. Olha só que interessante, Yuri, você que é um apreciador e terça-feira passada deu uma aula sobre o que fazia a voz da Janis Joplin ser mais encorpada. Você sabe que dia 17 agora, depois de amanhã, a gente dá de cara com o padroeiro, dia do padroeiro da Irlanda. um dos locais onde melhor se ajusta a uma manguaça. Opa! O dia de St. Patrick. Maravilha! Já estive... São Patrício. Já estive por lá, tomando várias Guinness. É mesmo? Degustação, né? Claro, degustação. Claro. Não podia estar na cidade sem... oferecer o meu gargalo. Seu gogó. É. A São Patrício. É uma oferenda do gogó a São Patrício. Então, com certeza. Quinta-feira agora, a manguaça vai ser forte globalmente por conta dessa adoração das pessoas a São Patrício. Tomarei uma Guinness em homenagem. E, na véspera, no dia, o Ronca Ronca também rende suas homenagens ao Patrício. São Patrício. E nós vamos ouvir The Pogues, uma das bandas mais manguacentas sobre a face da Terra. Um clássico absoluto. With a screaming sky, a light on the ground. All the arms and legs of Butterman were scattered all around. Some cursed, some prayed and bled, then cursed and bled some more. And the only thing that I could see was a pair of bright eyes that was looking like me. But when we got back, they were parts of the three. There was no pair of brown eyes waiting for me. I rove and rove and rove and I go for a pair of brown eyes. So how I left the place. Sometimes crawling, sometimes walking. A hungry soul came across the breeze. So gay the walls of talking. I heard the sounds of long ago from the old canal. And the birds were whistling and the trees where the wind was gently rapping. I had a rove and a rove and a rove and a go. A rove and a rove and a rove and a go. A rove and a rove and a rove and a go. For a pair of brown eyes. For a pair of brown eyes. É absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. Assim. Oh, in your hand, if you feel the way. É por aí, Jonathan. You'll never be late to understand. But if you hold a stone, marinheiro só. Hold it in your hand, marinheiro só. You'll never be late, Maria. tenho amor. E cadê as coisas do meu país? Eu não sou daqui, Maria. Eu não tenho amor. Oi, FM. Ronca, ronca. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. É uma verdadeira comoção que toma conta do estúdio da UFM com esse clássico absoluto que faz os baianos subirem pelas paredes. Tem que falar mesmo. Tenho andado tão só, quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê. Geneton, quando a gente começou a trocar figurinhas para você trazer essa felicidade gigante para a nossa audiência, para todos que sintonizam a UFM nesse exato instante, rasgando brasa da sua cidade de Recife até Porto Alegre, aliás, nós estamos ao vivo até meia-noite através do site oifm.com.br, pela internet, totalmente conectados aos quatro cantos do planeta, em frequência modulada. OIFM BH Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, OIFM Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Estamos com Geneton Moraes Neto, ao vivo, até meia-noite. Via em seu sat, eu mando notícias minhas para o Pasquim. Beijos pra minha amada, que tem saudades e pensa em mim. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay. Mas quando a gente começou a trocar figurinhas para essa felicidade que você está proporcionando a gente, a desgraceira estava espalhada pelo Japão. Você estava mais enrolado que papel higiênico por conta de terremoto e de tsunami. Jornalisticamente, você já esteve envolvido de uma maneira tão brutal com uma realidade como que nós observamos recentemente? Não, o caso do tsunami no Japão, isso, o que assusta um pouco é que você, quando você vê especialistas, às vezes a gente... O triste é que uma tragédia precisa acontecer, às vezes, para a gente aprender alguma coisa com ela, né? Então, eu vi um depoimento de um especialista em gerenciamento de risco, Moacir Duarte. Ele diz o seguinte, parece uma frase de efeito, mas é verdadeira, que hoje, com a tecnologia, é mais fácil você prever um fenômeno que vai ocorrer em Saturno do que no fundo, na crosta terrestre, né? Porque não existe ainda o equipamento que seja... É impossível ainda você colocar um sensor, alguma coisa para medir lá embaixo, nas profundezas, literalmente, né, da Terra, prever a ocorrência de um terremoto. Então a gente vai ter que... Ele diz que não tem como você... É um fenômeno inevitável. A natureza, o homem não conseguiu domar a natureza a esse ponto. Então, infelizmente, outros tsunamis irão ocorrer. O máximo que se pode fazer... entre a ocorrência do terremoto e do tsunami, você desenvolver, e isso os países mais desenvolvidos já fazem, né? Você desenvolver mecanismos de defesa. Mas o incrível é que nem o Japão, com toda a tecnologia, com toda a riqueza, com tudo, ele conseguiu, né? E uma coisa assustadora é o seguinte, aí é uma coisa que vai ser esclarecida com o tempo. Ninguém pensou nesse caso do vazamento atômico lá. Será que ninguém imaginou que um dia poderia acontecer isso no terreno onde a usina foi construída? Mas você, com essa sua experiência internacional, já viu uma tristeza, uma desgraça tão grande quanto essa? Não, que eu me lembro assim, não. Outro detalhe interessante, Yuri, vamos entrar então nessa... Já que a gente está falando de tecnologia... E certamente, tomara que outra catástrofe dessa não seja tão brilhantemente documentada como foi no Japão. Porque se lá na Indonésia, há alguns anos, poucos foram os registros, o Japão está oferecendo e vai continuar oferecendo uma quantidade gigante de imagens, de uma coisa, né, isso, é o país da tecnologia. E engraçado é que esse especialista em gerência de riscos, ele diz o seguinte: se o Japão fosse um lugar inabitado, e que se alguém oferecesse a você comprar uma fazenda lá, você certamente diria que não. Porque é um lugar sujeito a terremotos, furacões, todo tipo de... Não é um país rico, conhecido pelas riquezas naturais e tal. Então, ele diz, o Japão é uma invenção dos japoneses. E é incrível a demonstração de força dos japoneses. Né? De criar um país num lugar em que teoricamente, tudo iria contra. Engraçado que eu estava num lugar, sei lá onde, uma birosca dessa que o Yuri me ensinou a frequentar, e a televisão estava ligada no dia... no auge das imagens chegando. E tinha uma cena em cima de um viaduto ou uma ponte, e a terra tremendo, e as pessoas literalmente paradas, estáticas. O cachaceiro do lado falou assim: porra, mas eles estão parados, por que eles não correm? Meu amigo, o cara nasce e aprende a cada segunda vida que numa situação dessa tem que ficar parado. O cachaceiro lá ia dar um pinote. O pé inchado ia dar um vazário. Os caras parados, cara, assim, totalmente estáticos, né, cara? Eles são ensinados a isso mesmo. E é o que, né, a ideia comum. Se não fosse por esse treinamento, por essa educação, por essa disciplina que eles têm, aí, meu amigo, olha que espetáculo. Mogwai ao fundo com um disco espetacular, o mais recente disco dessa rapaziada cabeleira altíssima de Glasgow, outra cidade que o Yuri adora oferecer ao seu gogó para os deuses do álcool, vamos dizer. Claro. Aliás, Yuri, esse disco do Mogwai tem um título muito interessante: Hardcore Will Never Die. Opa, tô nessa, hein? Hardcore will never die, but you will. Boa. Eu acho que os meus vizinhos, eles olham pra mim e pensam exatamente nessa frase. Participação gigante de nossa audiência. Começamos pela Austrália, já passamos por Vila Isabel, já passamos por Bruxelas, por Recife, por várias cidades, bairros, biroscas, totalmente sintonizados na UFM. Mas agora chega uma mensagem da lenda suprema da radiodifusão. Já tô quase adivinhando. Não vai adivinhar. Opa! Demi Morales. Opa! Essa eu não adivinhei. Demi Morales, que durante muito tempo era o Nandão. Sim. Ou o Alcir hoje aqui com a gente. Demi, uma lenda. Pô, fizemos programas inesquecíveis durante muito tempo. Demi, vou catar aqui as suas informações, hein? Que cachorro, Demi? Não sou cachorro, não. Agora, as pessoas são muito doidas, né, Janeton? Olha o e-mail do Demi Morales. Eu tô ligado no Ronca com todas as minhas anteninhas eriçadas. Fala, Malval, lembra de mim? Manda um abraço. Demi, eu sonho com você todos os dias, cara. Como que eu vou me esquecer de você, cara? Você ali naquelas girafas, né? Girafa no Isso Copacabana, isso, ali. Isso. A gente parando ali, o ônibus, o táxi, a patinete, você descendo. Não tinha nem Cervantes ali, né? Tinha. Não, já tinha. Que isso, cara. E o Demi pegando o saquinho de ketchup. Ele come ketchup, abre o saquinho de ketchup e mete dentro da goela. Deus é mais. É uma experiência mística, né, cara? Uma noite de lendas hoje aqui, Yuri. Como se não bastasse Geneton. Quase um ronca-ronca La Fontaine, né? É verdade. Outra lenda, Zé Fortes, acaba de mandar um e-mail pedindo que eu lembre. Falamos de São Patrício, o seu santo predileto. Sim, a quem claro. Você faz a oferenda do seu gogó. Claro. Pedindo que a gente lembre, eu lembre, de uma noite inesquecível que nós passamos juntos, eu e Zé, no Town Country, em Londres, num show do The Pogues no dia de São Patrick. Tem noção do que é isso, não? Nossa! Tá lembrado, Zé? Tiago Mamed diz o seguinte: Maurício, olha como as coisas são totalmente interligadas mesmo. Você acaba de comentar do padroeiro do pessoal da Guinness e emenda com Paulo Diniz, que já embalou algumas das minhas bebedeiras homéricas. Só o ronquinho, o programa tá demais. Outra e-mail bacana do Dirceu. Fala, Maurício, o programa está show de bola, como sempre. Se estivesse naquele esquema da praia, iria te dar um abraço para parabenizá-lo, como no dia do maestro Verocai. Manda aqui uma pergunta para o Geneton: o que você acha da atual tendência do pessoal, de pessoas relevantes, artistas e afim, tentarem barrar biografias não autorizadas ou não oficiais, em especial trabalhos de caráter jornalístico, com base em violações de direito de imagem? Isso prejudica o trabalho de jornalista investigativo e do profissional que se interessa em fazer jornalismo, que demanda pesquisa histórica e levantamento de fatos? Abraços, Dirceu. Bom, eu sou totalmente contra essa esquisitice brasileira de você permitir que herdeiros, por exemplo, ou o próprio biografado tenha um poder de veto antes da publicação da biografia. Se você entrar em qualquer livraria de qualquer país dito civilizado, você encontra dezenas de biografias não autorizadas de todos. Em qualquer lugar civilizado, qualquer pessoa que se sinta atingida, né, por uma mentira ou por uma calúnia, seja lá o que for, processa, recorre à justiça e processa. Você não pode é proibir antes. Então, a boa notícia é que há dois projetos na Câmara dos Deputados acabando com esse poder de veto. E eu acho que se a gente, quem tiver paciência para isso, poderia entupir as caixas de e-mail dos deputados e pedindo para que eles façam o grande favor, já que a Câmara foi palco de tanta coisa ruim, né? E eles podiam fazer o grande favor, o grande serviço de aprovar esse projeto que acaba com essa coisa absurda. Que é o seguinte, o detalhezinho que pouca gente atenta é que há dezenas de biografias que estão simplesmente deixando de ser publicadas. Não é que alguém tenha proibido, é que as editoras já não levam adiante projetos e biografias para não correr o risco. Entendi. De você investir tempo, dinheiro, trabalho para amanhã aparecer o sobrinho de alguma celebridade e achar, ficar de mau humor e achar que pode proibir. Não se discute aqui o direito à privacidade. Eu acho que também é um direito, né, de todo mundo. Agora, isso é absolutamente ridículo, você permitir que aconteça uma coisa dessa num país democrático como o Brasil, você proibir com antecipação as biografias, né? Olha só, o Marcelo Wazen, que deliberadamente está dizendo que está disposto a provocar, ele termina dizendo, só para continuar provocando, é nosso ouvinte toda terça-feira, Marcelo, você é uma lenda realmente do programa, ele fala o seguinte, sobre a música em execução nesse momento, é If You Hold a Stone, né? É. If You Hold a Stone, do Caetano. Pô, Caetano fez essa música para Lígia Clark, uma puta homenagem a uma artista que, segundo o pernambucano de Plantão, deve ser você, exige uma revisão histórica. Ela educa, não entendi. Não entendi bem qual foi a revisão histórica. O que eu disse é que tudo pode e deve ser contado novamente. Não existe assunto esgotado. Eu falei nesse sentido. É isso aí, Marcelo. Yuri, quando que o Mogwai entra na programação da UFM? Com esse disco aqui. Amanhã. Já que estamos falando em comunicação, jornalismo e informação, e o Yuri já perguntou se o Geneton tem o hábito de twittar. Tem. Como é a sua relação com essas fontes de comunicação atuais? Bom, eu acho o seguinte, eu não tenho aquela visão do velho jornalismo, de achar que jornalismo é uma coisa intocável, uma profissão que só deve ser exercida por jornalistas diplomados ou experientes. Eu acho o seguinte, a gente está no meio de uma revolução É como se tivesse jornalismo no meio de um tiroteio, você não sabe de onde as balas estão vindo, entendeu? A gente está atravessando assim uma... como se estivesse atravessando um vale, que há balas vindo de todo lado, e você não sabe, o jornalismo está passando por uma revolução que eu acho super saudável. Eu não tenho nada, zero de restrição a essa coisa de que qual pessoa sentar, escrever a notícia e publicar no blog ou fazer um comentário. Eu acho que a grande novidade, a coisa boa dessa revolução toda é que ela desacralizou o jornalismo. Antiga, o que é o jornalismo? Vamos ser sinceros aqui, nós que somos, trabalhamos com jornalismo, fica aquele conselho de sábios, entre aspas, na redação, reunido, decidindo o que é que o público deve saber. Então alguém levanta o dedo e diz, não, eu acho fulano de tal chato. Aí acabou a matéria, ninguém vai fazer matéria com o compositor ou cantor X, porque é chato. O outro acha que o livro não vale a pena. Então, até hoje era assim, né? Eu acho que a partir de agora, já faz algum tempo, e cada vez mais vai se intensificar isso, acabou aquela coisa, o modelo antigo, pré-histórico, de você ter alguém falando para todo mundo ao mesmo tempo, né? Hoje é o contrário, é todo mundo falando para todo mundo. Então eu acho que essa revolução aí é uma coisa que a gente deveria acender uma vela para o Bill Gates, ou seja lá quem inventou a internet, porque a gente eu não consigo encontrar nada a dizer contra essa abundância de informação e contra o direito de alguém abrir uma conta no Twitter, escrever o que quiser, dar uma opinião, claro. Abrir um blog, escrever. Eu tive uma experiência quando, já faz uns 4, 5 anos, eu estava trabalhando na criação de uma revista, então eu me ocupei assim de sair viajando pelos blogs, né, na blogosfera, e eu fiquei espantado com a qualidade, a boa qualidade de textos de pessoas que nunca pisaram numa redação e em uma boa parte escrevia melhor do que os praticantes do velho jornalismo, vamos dizer assim. Então eu sou totalmente a favor desse incêndio. O jornalismo está se incendiando, né? A gente está diante de um incêndio de grandes proporções, como se diz, né? E os interessados, os interessados nessas novas labaredas produzidas por você te encontram aonde? Onde você coloca e posta os seus assuntos? Eu tenho um blog que eu tenho feito, não com muita regularidade, no G1, né, o site de notícias da Globo. Então tem um espaço lá de colunas, eu faço lá um blog chamado Dossiê Geral, em que eu faço uma versão escrita, vamos dizer assim, das entrevistas que eu faço para televisão, conto cenas de bastidores e tal. E no Twitter também, que eu não sou um frequentador 100%... Geralmente. Não sou exemplar do Twitter, mas assim, mas eu faço e eu fico espantado. Aliás, eu estou, é uma felicidade aqui, eu quero agradecer publicamente, eu estou um número de seguidores que me espantou, né? Para mim seria ótimo ter 100 seguidores, 150, já está batendo em 26 mil, se eu não me engano, a última vez que eu entrei lá. Então eu acho genial o interesse disso e eu uso o Twitter também para discutir essas coisas, essa coisa do novo jornalismo e tal. Então, às vezes até com um pouco de mau humor. Mas uma vez eu fiz uma série sobre jornalismo dizendo, olha, o jornalista típico, assim, clássico, é aquele que acorda de manhã, olha para o espelho e pergunta, qual é a lição de futebol que eu vou dar a Pelé hoje? Aquela pretensão do jornalismo, né, que eu acho que está desabando isso, está aos pedaços pelo chão. Então eu acho que essa revolução que a gente está vivendo hoje aí no Twitter, Orkut, Facebook, juntando tudo aí, YouTube, tudo, eu acho que isso acabou, desacralizou a profissão de jornalismo. Isso é excelente. Eu deveria haver uma estátua para quem inventou isso. Por falar na profissão, um e-mail que chegou logo no início do programa e eu não consegui localizar de novo aqui, pergunta qual a entrevista que você já fez que colocou seus joelhinhos tremendo, fez você tremer na base. É, se é que existe. Não, já teve algumas pessoas. Quando você encontra. É claro que você não pode misturar e nem deve, né, misturar tietagem com, claro, com trabalho profissional. Então eu faço questão de não ter convivência. Até às vezes você tem com os famosos, entre aspas e tal. Mas é claro que há algumas personalidades com quem você tem a chance assim, profissional de conviver. Então você tem. Aí você fica imaginando, meu Deus do céu, eu estou vendo uma cena histórica aqui acontecendo a um palmo de onde eu estou. Por exemplo, eu cobri a primeira eleição para presidente na Rússia, depois do fim da União Soviética. Então eu cheguei com 2 horas de antecedência, fiquei na porta da cabine de votação e eu vi quando o Gorbachev entrou para votar. E ele saiu, eu estava com a máquina, eu fiz um close da fotógrafa, não sou fotógrafo, mas eu fotografei e entrevistei, consegui fazer a entrevista lá fora com ele. Então ali era uma cena inimaginável, um líder soviético participando de uma eleição direta. Ali foi fechou o processo de abertura política, né? E foi o ponto alto, assim. Então, naquele momento, você ter a chance de falar com o Gorbachev, ali você fica, dá uma certa... E um que foi incrível, assim, porque eu nem sou aquele fã enlouquecido do Little Richard, mas sabe que uma vez eu estava em Londres, foi engraçado isso, me deu na hora que ele desceu do carro, ele desceu de um Rolls Royce branco daquele, com o cabelo meio com aquela coisa do... brilhando, né, o cabelo todo de branco, então ele chegou aquele cara exuberante, aí veio, chegou pra cima, foi engraçado, no meio de uma entrevista meio improvisada, ele botou a mão dele na minha cabeça e disse, God bless you, man, não sei o que, aquilo criou uma, foi, eu fiquei, disse, meu Deus do céu. Bateu o violinho? Não, e você fica, pô, tô aqui com o Little Richard, né? esse é a lenda, né, do rock, então, essas cenas assim meio inesperadas, não tinha nem motivo esse, pra ficar nervoso. E esse aqui, ó. Deu-se entre você e seus filhos? Acho que se deu com o Hanses primeiro e com o Hanses segundo. Se é que o Hanses segundo era filho do Hanses primeiro. E claro que se dá comigo também. Esses conflitos são os conflitos do velho e do novo. Se não fosse assim, não haveria vida. Só tem figuras, pessoas que marcaram a sua vida, a sua sensibilidade. Juárez, o índio mexicano, Lincoln, Roosevelt. Máximo Gorki, esses caras marcaram um bocado. Meu pai. Porque meu pai, mesmo quando eu não tinha razão, me dava razão. Era a melhor maneira. Eu tô achando. Isso é o quê? Vinheta? Hein? Isso é vinheta? Não, isso é um LP do LP? Museu da Imagem e do Som do João Saldanha. Nosso Opa! Vida. Um pilar do Ronca Ronca, com quem o Geneton fez uma matéria espetacular. Aliás, um poço de informação do Geneton está no site www.geneton.com.br. É mais um arquivo mesmo, não é um blog, não é algo que ele vá alimentando muito, mas ali, sei lá, tem um número de entrevistas, eu não sei, mas a do Saldanha está lá. João Saldanha, assim, foi engraçado, que ele era meio irritado, né? Meio. Eu me lembro que, claro, foi entrevistar João Saldanha, esse sim também, a lenda do futebol brasileiro, ex-técnico da seleção e tal. E já na primeira pergunta, assim, ele já me deu meio um fora, que eu disse a ele, de uma vez por todas, como é que foi a história da saída da seleção brasileira? O senhor saiu porque o problema político, ele falou, de uma vez por todas para você. Ele disse, meio assim, por que de uma vez por todas? Mas não explicou lá, ele deu a... Deu a entrevista, era uma grande. Tá aí alguém que faz falta, quando a gente estava falando antes. Porra, mas eu tava pensando exatamente isso. Alguém que faz essa coisa do politicamente, alguém politicamente incorreto, né, para fazer, para ir contra a corrente, para criar. E alguém perguntou, um dos internautas disse também que talvez as pessoas não soubessem exatamente, nem tanta gente conheça hoje o Glauber Rocha, né, que morreu faz exatamente 30 anos. Eu acho que eu aconselharia até aos ouvintes mais jovens, assim. Tá aí um exemplo desse pensamento, dessa inteligência. Eufórica, né? Eufórica e rebelada, né? Eu sou completamente a favor da inteligência rebelada contra a mediocridade acomodada, né? Então eu acho que o Glauber Rocha era um caso clássico, assim, daquele cara que sonhava. Eu acho que a gente tem que sonhar com sonhar grande, né, pro Brasil. Isso aqui não é um republiqueto, não é possível que tenha. Existe um destino à espera do Brasil e tal. Então eu acho que essa falta de. Essa falta de bandeiras, vamos dizer assim, né? Que ficou aquele vazio depois que acabaram as utopias. Então depois ficou aquele, parece aquela paz de cemitérios, né? Funciona tudo bem. O cemitério funciona muito bem, não tem nada de errado lá. Mas fica aquela paz de cemitério, não vai levar para canto nenhum. Eu acho que nesse sentido eu faço. Foi bom você ter botado a gente ouvindo agora o Negro Amor, né? Que foi a versão da música do Bob Dylan, que aquilo ali quando eu tinha 20 anos e ouvia o. Na versão original, It's All Over Now, It's All Baby Blue, né? O Bob Dylan, essa versão que é bonita, agora o Costa cantando, dizendo, vá, se mande, junte tudo que você puder levar. E aquilo é levar e viver pra, olhar para frente, né? Por falar em olhar para frente, o João Saldanha, que como eu disse, é um dos pilares do Ronca Ronca, com as ideias, com as coisas que ele sempre defendeu, é outro que tem um documentário que já foi mostrado de alguma maneira, mas nunca foi finalizado. O documentário sobre o João Saldanha, não chegou ao público, lamentavelmente. E um tipo de cidadão brasileiro que as novas gerações deveriam conhecer. Há biografias, né, foram publicadas nem faz tanto tempo, as biografias do João Saldanha. Eu aconselho também. Ele vai. Você imagina o estrago que ele não estaria fazendo, no bom sentido, no futebol de hoje, Nossa, né? Nossa Senhora. Na cena dele. Mas eu acho que aí tem. Yuri, eu tenho uma péssima notícia para você, ó. Faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos. Mas enfim, eu acho que o Saldanha, por mais que ele faça muita falta, mas ele não ia se afinar com o que tem aí. Não. Sabe? A CBF entrega a Taça das Bolinhas pro São Paulo, uma semana depois entrega... Tira. O Saldanha entra na CBF e dá tiro. É. Ele ia dar tiro. Porque, é, né? É. Ele gostava de e soltar um pipô. E é engraçado que o João Saldanha, já falta pouco tempo, né? Pensar em desviar o assunto em tudo, mas o João Saldanha faz parte de uma lembrança de infância. Eu tinha 12 anos quando a seleção brasileira foi jogar lá no Recife, em 69, 12 para 13 anos. E eu me lembro perfeitamente a cena, uma das cenas assim mais inesquecíveis assim, foi o ônibus da seleção brasileira chegando. Imagina, todas as crianças lá do bairro estavam... Eu fui, obviamente, lá, então ficou aquela criançada toda, crianças e adolescentes quase, correndo atrás do ônibus da seleção, e eu vendo pela janela do ônibus, todos os jogadores do meu time de botão estavam ali, estavam lá, inclusive Pelé, né? Pelé, Carlos Alberto, Clodoaldo, eu fiquei, João Saldanha era o técnico da seleção, ele não tinha caído ainda. Então tem aquela história que dizem que eu acho a melhor definição de futebol. Alguém disse que eu já tentei descobrir quem é o autor da frase, não consegui descobrir. O Dr. Google não esclareceu essa, né? Que é o seguinte, ele diz, das coisas menos importantes da vida, o futebol é a mais importante. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sensacional. Eu me lembro da... Só para fechar, eu sabe, ninguém nunca me perguntou isso, mas um dia eu tinha que falar, que é o seguinte. Eu para você ver como o futebol é das coisas mais importantes, se você me perguntar o que é trigonometria, que eu estudava lá quando eu tinha 12, 13 anos, eu não tinha a menor ideia, fui reprovado da escola. Agora, se você me perguntar qual é a escalação do Santos em 1968, ou do Esporte Clube do Recife, ou do Náutico, eu sei do primeiro, do goleiro ao ponto esquerdo. Mas você é Esporte ou é Náutico? Eu sou Esporte. Era Milton, Baixa, Bibi, o Gilson e Altair, Valta e Vadinho, Dema, Zezinho, Acelino e Fernando Lima. Vem cá, tá gravado isso, cara? É gol. Você pode conferir. É gol. Não, não, não. O Santos, Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Rildo, Clodoaldo e Negreiros, Manuel Maria, Toninho, Pelé e Edu. Não, porque tá gravado que você vai virar a vinheta do Ronco. O Palmeiras de 1968. Era Pérez, Escalera, Baldock, Minuca e Ferrari. Dudu e Ademir da Guia. Gildo, Servilho, Tupanzinho e Rinaldo. Ou seja, eram meus times de botão. Pra você ver como as coisas importantes ficam, né? Me esqueci de todo o resto. Agora isso eu me lembro. Vai esquecer pra quê, né, cara? Há muito tempo que eu queria dizer que te amo, mas você não me escuta aqui. Se algum lugar você pudesse escutar, ouviria o clichê que o importante é ser feliz. Talvez na vida você tenha que optar por um moço qualquer ou a vontade de fugir. Já tá na hora de você escolher o caminho perfeito ou então esquecer de mim. Ronca, ronca! Faz muito tempo que eu faço uma balada de amor pra você, mas não consigo terminar. Tão só faltando 4, 5, 6 versos que rimam com dor e mais nenhum com o verbo amar. Mas e daí, você não gosta mesmo de ouvir música brega e não sabe o que é flertar? Não perco mais o meu tempo sabendo que você deixou o que era bom pra não gastar. Você me deixou esperando e não vai voltar. Meu amor, você me deixou esperando, não vou suportar. Meu amor, você me deixou esperando e não vai voltar. Meu amor, você me deixou. Faz muito tempo que eu faço uma balada de amor pra você, mas não consigo terminar. Tão só faltando 4, 5, 6 versos que rimam com dor e mais nenhum com o verbo amar. Mas e daí, você não gosta mesmo de ouvir música brega e não sabe o que é flertar? Não perco mais o meu tempo sabendo que você deixou o que era bom pra não gastar. Meu amor, você me deixou esperando e não vai voltar. Meu amor, você me deixou esperando, não vou suportar. Meu amor, você me deixou esperando e não vai voltar. Meu amor, você me deixou esperando, não vou suportar. Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Lembrando que essa é a terceira terça-feira comemorativa aos 5 anos do programa na UFM. O Ronquinha nasceu no dia 26 de março de 2000 e... Faz as contas aí... 2005. 6, né? 6, 2006. Em março de 2006. Então, nós estamos recebendo o Geneton, que faz parte desse mega pacotão comemorativo. E acontece o que, Yuri? O milho está acabando e a pipoca também. O estúdio da UFM no Rio de Janeiro passa por uma reforma. Sim. Que ainda não foi devidamente finalizada. Estamos quase lá. No quase lá, nós ficamos impossibilitados de trazer determinada rapaziada para se apresentar aqui, bandas, essa coisa que normalmente a gente faz nesse mês de comemoração. Então, nós temos optado por trazer lendas como o Geneton para mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Vale biza, hein? De onde vem um apito do trem. E nós, exatamente. E nós temos terça-feira que vem, dia 22, ainda vaga. Opa! Exatamente porque estamos no aguardo do término do estúdio, não sei o que, babá. E acaba de chegar uma dica, um conselho. Por que vocês não fazem a segunda parte do programa terça-feira que vem com o Geneton? E o Geneton passou aqui uma história muito interessante de como ele não está acostumado... Vê se eu estou errado, hein, Geneton? De como ele não está acostumado em trabalhar, entre ásperas, ao vivo. Nós estamos ao vivo, nesse exato instante, rasgando o brasa de Recife a Porto Alegre. E o Geneton, esse cidadão, acaba de dizer que não está acostumado a fazer o trabalho ao vivo, mas que isso está caindo como uma vulva na existência dele. Opa, tomou gosto. É verdade, eu não tenho hábito de trabalhar ao vivo. O máximo que eu fiz era mandar uns audiotapes de Londres para a Globo News de 30 segundos, assim, mas não de passar 2 horas ao vivo. Eu estava intimamente em pânico antes, depois de ter aceitado o convite aqui. Disse, não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que foi uma conversa aqui super agradável com vocês e com os ouvintes, eu consegui, cheguei vivo ao final. Transpôs bem a arrebentação. E vamos pensar nessa possibilidade, terça-feira que vem. Tá bom. Ainda... Não, se eu estiver aqui no Rio, fica prometido. Então, a rapaziada que lotou a caixa de e-mail do programa com muitas perguntas, infelizmente não tem como a gente colocar toda a conexão com a nossa audiência no programa, mas todas elas serão lidas e respondidas pelo Geneton ou por mim, se eu puder ocupar esse espaço. Yuri, terça-feira que vem, provavelmente, a gente terá a visita do Geneton, que inclusive vai de encontro à vontade da nossa audiência. Ninguém... Vou mandar providenciar o crachá. mas esse é o assunto que eu ia abordar. Assim como o Verocai... 2 minutos, Alcinha, mamãezinha, hein? Pois é. Assim como o Verocai esteve no programa lá no Arpoador e cumpriu 2 horas memoráveis, e a gente levantou a ideia dele ter um programa na UFM contando as histórias das gravações, de como ele é idolatrado lá fora, nós podemos girar o foco da história e possibilitar ao Geneton um programa dele aqui na UFM em algum determinado momento, de contar as histórias, sonorizar as experiências dele, essa coisa do bitomaníaco que ele traz de uma maneira tão, tão forte. E não é ser o bitomaníaco, né? O Geneton é o bitomaníaco porque ele diz que é bitomaníaco. Mas não é aquela coisa radical. Ele trouxe vários CDs. É contextualizar. Paulo, né? Exatamente, Paulo Diniz é dele. Trouxe Badfinger, enfim, trouxe um monte de coisa que a gente mostrou aqui, inclusive. Então a ideia está no ar. Opa! Alô, alô, rapaziada do meu Brasil. Quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca Ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. Literalmente acabou o milho, acabou a pipoca. Agradecer a primeira visita do Geneton Moraes Neto ao UFM, ao Ronca Ronca. Quem sabe terça-feira que vem a gente volta com todas essas emoções ao vivo pela UFM. Yuri, obrigado pelo seu suporte. Alcir também. Geneton, vamos conversar então, sobre... Obrigado, boa noite. Obrigado a vocês. Realmente foi uma honra para mim ter participado do aniversário de um programa tão querido por tanta gente. Então, parabéns a vocês e obrigado novamente. Boa noite a todos. Estamos aqui, a postos, sempre. Terça-feira a gente volta. Obrigado pela participação. Não deixe de se conectar ao Ronca Ronca durante a semana. roncaronca@oifm.com.br. Jogo com um beijo. Bye, bye. Tchau. Oi, FM apresentou Ronca Ronca.